pessoal, voltamos então agora para falar da Cup Series da Quaker State 400, coisa que aconteceu no sábado à noite, que essa sim a chuva não atrapalhou, até porque o sábado realmente foi de muito sol e foi condições perfeitas para a corrida aí, sem chances de dar chuva também aparecer durante a corrida, ou no início, ou durante, ou após, né, atrapalhando o finalzinho da corrida. Então, foi realmente só focar na vitória. E tivemos aí, claro, que o grande, glorioso trabalho do nosso amigo Matt Truex Jr. Venceu o estágio 1, venceu o estágio 2, venceu a corrida principal, foi o cara que mais liderou. Foi, assim, realmente o grande nome do final de semana mesmo, Matt Truex Jr. fazendo mais uma varrida aí, Matt Truex Jr. Se não me engano, é a segunda varrida dele no ano, tá? A sua terceira vitória, o Matt Truex Jr. chega, a décima na sua carreira, tá? É, e eu li, semana passada, eu tava lendo aí nos comentários aí, em certos grupos aí, que o Matt Truex Jr. é um piloto mediano, tá? Então eu só queria falar pra esses caras aí, né, aonde que vocês tiram essa ideia, né, eu queria saber, né, de quem fala isso, do Matt Truex Jr., da onde tirou essa ideia que o Matt Truex Jr. é um piloto mediano. Se vocês viram o resultado dele, né, até antes de alguns anos aí, que realmente ele estava lá na Moco Auto Pro Race fazendo boas corridas, depois ele teve seus problemas de vacas magras aí, realmente lá dava para falar que ele é um piloto mediano, né? Mas depois aí, num certo tempo aí, as coisas começaram a funcionar para ele e tá aí fruto do trabalho do Matt Truex Jr., tá? Num carro aí que antigamente era um carro só, sempre foi um carro só, agora que teve esse ano que obteve essa abertura aí com o carro 77 do Eric Jones, tá? Então tá aí o resultado, mais uma vez uma grandíssima temporada do Matt Truex Jr., que nós estamos apenas na 18ª corrida e ele já tá perto dos números do ano passado dele, tá? Só poles que ele não fez nenhuma ainda, mas vitórias no passado foram 4 durante a temporada. Esse ano já tem 3, top 5 foram 8, esse ano já tem 6. E o top 10 já foram 12 esse ano e o ano passado foram 17, tá? E pole realmente está zerado, não tem nenhuma pole esse ano, passado foram 5 poles, tá? Voltas lideradas também já está bem próximo, foram 1.809 voltas lideradas no ano passado. Esse ano ele já tem 1.115 voltas lideradas. Lideradas, tá? Então ele tá bem, bem próximo mesmo dos números do ano passado e nem chegamos ainda no final do campeonato regular, né? Digamos que ainda temos 8 corridas, digamos não, ainda temos 8 corridas para terminar esse campeonato regular aí. Então facilmente ele vai chegar nos resultados dos números da temporada do ano passado completa, certo, pessoal? Então parabéns ao Matt Truex Jr., merece que mais do que parabéns. Tá de para realmente aí andando muito bem, fazendo um grande trabalho Matt Truex Jr. esse ano, tá? Não podemos falar em título, dar o título para ele, mas se a gente pudesse dar o título seria dele, claro, com certeza. E claro que temos aí, né, o ano passado o Brad Keselowski e ele foram os caras que mais brilharam na temporada, chegaram em Talladega, foram desclassificados, e esse ano também pode acontecer isso daí, pessoal. Infelizmente é o sistema da NASCAR de fazer o seu campeão da temporada. É muito injusto. O cara faz um grande ano, um grande trabalho, chega no playoff, um fator extra, não é porque o cara andou mal, mas um fator extra tira a chance do cara disputar o título. Não foi a mão do piloto que fez coisa errada. Sim, foi um fator extra. O pneu furado, foi colidido num acidente. Pode até, sim, claro, ser um erro, que aí realmente é um erro dele. Mas nós não vimos isso no ano passado. E pode ser cruel também esse ano mais uma vez. O que vimos no ano passado foi um cara que fez uma vitória em março. Eu falei isso no bloco passado. Tá? Andou aí meia boca. O ano inteiro foi meia boca. Até foi questionado se realmente aonde que estava o grande desempenho aí da Edgar Motorsports, e realmente eles estavam, talvez posso falar que eles estavam se preparando, porque eu não estou lá, não sei quando participo das reuniões, e eu penso que são profissionais, claro que não vou passar aí o ano todo aí enchendo linguiça para tentar fazer alguma coisa no Chase, né, que agora está no playoff, mas assim, eles deram uma desacelerada, isso aí deu pra ver. As coisas ruins que tipo, aconteceu, e no momento certo o cara venceu. É o estilo da NASCAR que a NASCAR criou. Esses playoffs pra mim foi pra maquiar o monstro que ela criou, que foi o tal do Chase, que foi o tal do playoff, tá? É muito injusto esse sistema de playoff, sistema de Chase aí, né? Que agora era Chase, agora é playoff. tá? É muito injusto, isso realmente não dá pra gente saber realmente se o campeão foi aquele cara que foi realmente o campeão mesmo. É claro que temos temporadas aí que a gente olha, se não tivesse Chase e tal, mas eu penso, se não tivesse Chase, pessoal, talvez o desempenho dos pilotos seria diferente, tá? Seriam realmente diferentes. Talvez aquele cara que vence uma corrida e já dá uma mornada nas coisas, ele estaria assim, buscando mais vezes, né, a vitória, buscando melhores resultados. Então, tipo assim, o cara já venceu uma ou duas corridas, bate, esquenta não, velho, já tô no playoff mesmo. Já tô no playoff. Principalmente quando o cara bate no terceiro segmento da corrida, no estágio 3, corrida, que é a parte final da corrida, né? Porque pra eles vai somar apenas pontos. Porque os pontos, principalmente com pontos, pô, é o Joe Logano. Joe Logano tem uma vitória, tá dentro do top 30, já tá garantido pro Chase. O cara começa a vencer estágio 1, estágio 2 e bate no terceiro. Estágio 1, estágio 2. O cara vai com um monte de pontos pros playoffs. Tá? Já tá classificado mesmo, entendeu? Então, assim, vai pra um monte de pontos no playoff. Chega lá, esses pontos agora não perdem mais. Tá? Você vai avançando com esses pontos aí. Então, o cara chega lá preparadão. Mas o que o cara fez? Só bateu a temporada, boa parte da temporada. Mas ele ganha por os pontos importantes, que são os pontos do playoff. Tá? Então, assim, a NASCAR só fez uma maquiagem pra maquiar o monstro que ela criou. E agora é o estilo de ser campeão, é o jeito de ser campeão da NASCAR, né? É a forma que se encontrou para ser campeão. E claro que isso aí agora, né, vamos ver e realmente ter que esperar o que vai acontecer até o final da temporada. Porque agora a gente não sabe se o cara que dominou a temporada vai ser campeão. E sim um cara que no momento certo, na hora certa, tá lá para vencer, entendeu? Então se o cara tá no top 5 ali, o cara resolve fazer uma jogadinha diferente e dá certo, o cara pum, avança para a final. E o cara que fez a temporada, bom o ano todo, fez um algo mais conservador, que a maioria dos pilotos faz, não é todo mundo que se arrisca. Não teríamos 40 estratégias diferentes, cada um teria uma estratégia diferente, que se cria, claro, um padrão, tá? Alguns ou outros saem desse padrão para vencer, como foi o caso do Ryan Newman lá em Phoenix, no começo da temporada aí, que venceu a corrida lá em Phoenix, fazia 137 corridas que ele não vencia, a última havia sido lá em 2014 em Indianápolis. O Ryan Newman fez algo diferente e venceu a corrida. Isso aí acontece toda a corrida sendo algo diferente? Não acontece. Então pode ser que o cara faz isso aí na hora certa, no playoff, no momento certo, faz, vence, e outro cara que fez uma boa temporada, que vai ali, fez ali o padrão, né, que seria o padrão realmente de todos os pilotos, não consegue avançar, fica de fora, e enfim, é isso aí, pessoal. Eu não gosto de falar tanto isso aí, pra não ficar um negócio massivo, porque toda vez eu começo a ficar até meio bravo com esse negócio da NASCAR aí, mas fazer o quê? A NASCAR quis assim, e é assim, e vai ser assim. Bom, o outro piloto em destaque foi o Kyle Larson, o segundo colocado, largou da última posição, terminou na segunda posição, uma grande corrida, dando uma sarrapiada aqui na internet, uma olhadinha na internet aqui. Ele fez, né, segundo a NASCAR contou pra ele, né, os oficiais da NASCAR contou pra ele, ele fez um total, realizou um total de 90 ultrapassagens na noite, no sábado à noite lá no Kentucky. Então são 90 carros ultrapassados. É duas vezes um pouquinho mais o grid da NASCAR aí. Ultrapassou pra caramba. O Kyle Larson fez uma grande corrida, segundo colocado, mais do que merecido aí também. E claro, né, ele é o segundo colocado no campeonato, né? Tivemos aí o primeiro lugar do campeonato vencendo, né? O segundo do campeonato vencendo e o primeiro campeão, o líder do campeonato, né, terminando na segunda posição. Uma inversão de valores aí. E com certeza esses dois aí, até o momento, é sim os destaques. São os dois destaques na temporada 2017, tá? O Chase Elliott, que cara que precisa de vencer de qualquer modo aí, foi o terceiro colocado. O Denny Hamlin foi o quarto colocado. O Kyle Busch, pessoal, o Kyle Busch continuou lutando. Liderou 112 voltas, fez boa corrida também. O Kyle Busch, ele terminou na segunda posição no estágio 1 e 2, tá, pessoal? Então, assim, tá muito bem o Kyle Busch. Pessoal, o Kyle Busch, aos fãs do Kyle Busch, tá? O Kyle Busch não venceu, mas fiquem tranquilos, porque o Kyle Busch tá fazendo o serviço dele, tá fazendo o trabalho dele, que é andar bem na frente, que é andar lá perto da vitória, tá próximo ali, né? A vitória é questão de detalhes, temos aí já com 18 corridas, tá? Mas a vitória vai vir, pessoal, pode deixar que ela vem. Tomara que venha também na hora certa também, né? Tomara que chegue as coisas pra ele, chegue no momento certo. Quem sabe ele vencer em Phoenix lá nos playoffs e depois chegar lá em Homestead e vencer a segunda e é campeão. pode acontecer isso, pessoal. É o estilo NASCAR de ser campeão. Isso pode acontecer. O Eric Jones foi o sexto colocado, Jim McMurray o sétimo colocado, Joey Logano o oitavo, Kevin Harvick o nono e o Ryan Blaney fechando o top 10. O Ryan Blaney, mais uma grande corrida desse menino. Eu que gosto demais do Ryan Blaney, vejo um grande futuro para ele. Eu vejo assim, eu falando assim, eu tô prevendo, né? Eu vejo um grande futuro, quer dizer que eu tô vendo, né? Eu não tô vendo, eu estimo, eu estou estimando um grande futuro para ele, tá? Pelo desempenho, pelas velocidades que ele vem desenvolvendo aí, pelas corridas boas que ele vem fazendo. Venceu lá em pouco, tá, pessoal? E vem fazendo uma boa corrida. Lá em Sonoma apanhou pra caramba do carro, foi o nono colocado, tá em Daytona, acabou tendo problemas, acabou batendo, né? Mas bateu em Daytona, mas estava ali perto, ali próximo, dentro do top 5, andou boa parte dentro do top 5 ali, lá em Daytona. Teve um certo momento que não compraram a ideia dele, que era puxar uma fila do meio, isso aí não quiseram comprar. Ele acabou abandonando, voltou lá pro fundão, depois ele escalou de novo o pelotão. O Ryan Blaney tá fazendo uma excelente, tá fazendo uma excelente temporada, pessoal. Eu tô gostando muito do resultado dele, então mais um resultado positivo para o Ryan Blaney. Bom, esse aí foi o top 10, tá? O Bubba Wallace foi o 11º colocado, o Dale Earnhardt Jr. foi o 12º colocado, Clint Bowyer foi o 13º, o Rixenhouse Jr., tanto Jr. aí, né? Foi o 14º, e a Danica Patrick, que é a namoradinha dele, chegou logo atrás dele aí, foi a 15ª colocada, tá? O Chris Buescher foi o 16º, Mike Kenseth, recém-anunciado aí, que não volta para a Gibbs, não se fala em aposentadoria, mas não volta para a Gibbs, foi o 17º, o Soares foi o 18º, o Austin Dillon foi o 19º e o Adrian Mendiga foi o 20º colocado. Certo, pessoal, tivemos uma corrida muito boa com 9 bandeiras amarelas, um total de 9 trocas de liderança, tá? Corrida de uma duração de 3 horas, uma corrida até que relativamente rápida devido ao tanto de problemas de bandeiras amarelas, que foram um pouquinho longas, mas foi uma corrida bem rápida, bem movimentada mesmo. Valeu a pena assistir a corrida aí, tá? Quem assistiu. Entre o primeiro e o segundo estágio, pessoal, tivemos aí no segundo estágio ali um grande número de bandeiras amarelas, problemas, né? E claro, o incidente que chamou a atenção foram dois, né? O maior realmente que chamou a atenção foi entre Brad Keselowski e o... Eu li o número 18 aqui, mas foi Kyle Busch, mas não sei porquê. Até que foi o número de voltas aqui. O Brad Keselowski e o Jimmy Johnson se envolveram no acidente com um relinho ali, né? Do 14 ali, né? Do Clint Bowyer ali. Então, assim, fala um relinho porque ele esbarrou ali, mas acabou não tendo tantos problemas que ele não precisou abandonar a corrida, assim como o Jimmy Johnson abandonou a corrida, tá? Então, o Jimmy Johnson foi ali o último colocado. Eu preciso até relembrar, mas se eu não me engano, isso é a segunda vez que acontece isso na carreira dele. A primeira vez, se eu não me engano, foi 2014 ou 2015, pessoal, aconteceu isso com ele. Eu preciso dar uma olhadinha, mas foi a segunda vez que aconteceu isso com ele na carreira do Jimmy Johnson, tá? Que ele terminou na última posição. E o Keselowski foi o 39º, eles logo de cara os dois abandonaram a corrida aí, né? Depois o Kenny Kisikin acabou batendo também, se envolveu um acidente com o Trevor Bayne, uma pena também para os dois. O Casey Kane, o ovo dele já tá fritando muito, tá? Mais no final de semana, se conversa-se muito com ele, pergunta, o pessoal chega para ele e fala, e aí? Né? Então, se tá assim, fritando o ovo dele, feio, né? A panqueca do cara aí tá feia pro lado dele, tá fritando mesmo. Porque existe uma pressão muito grande, ele está num carro muito competitivo e fazendo um resultado muito, muito, muito aquém do carro que ele tem. Nós não podemos falar até quanto esse carro número 5 realmente é do mesmo nível, né, do 24, do 48, né, que são carros que realmente andam na frente do próprio 48, né, mas nós sabemos realmente que o Casey Kane vem bem aquém aí, né, por exemplo, o Chase Elliott chegou faz 2 anos e desempenhou resultados muito melhores que o Casey Kane, que está há muito tempo aí. Engraçado quando o Casey Kane andava com esse carro da Day que parecia uma carroça, né, o cara ia lá, arrancava ali de pedra. O cara venceu em 2009 a Coca-Cola 600 e a corrida do final do All-Star, né, venceu o All-Star e a Coca-Cola 600, duas corridas em seguida aí, quando tava dando tudo errado pro cara e o cara conseguiu vencer. Já quando ele tá aí com o carbon aí, né, na Eco Motorsport, as coisas simplesmente não acontecem para ele. Mas, enfim, a batata dele, né, o ovo, a panqueca, e tá passando um avião aqui, tá fritando aí as coisas pro lado dele aí, o ovo dele vai queimar a qualquer hora. Enfim, pessoal, Uma corrida interessantíssima que foi lá no Kentucky. Quem não assistiu, por favor, assista. Tem um VTzinho aí de aquele highlights de 40, 50 minutos. Né? Os nossos amigos da Record lá, a News está passando aí toda quinta-feira à noite, por volta 10h30 começa, continua. E tem também, claro, no YouTube várias coisas para vocês verem aí também. Tem a corrida inteira, quem quiser assistir. Mas assim, assistam que vai. E muito interessante, realmente interessante. Né? A corrida do final de semana. Beleza, pessoal? Bom, seguindo aqui, quero falar um pouquinho também do Bubba Wallace. Bubba Wallace que realmente foi o grande destaque aí, né? Eu já falei dele aí, que foi o 10º colocado. Mas ele foi o grande destaque nos jornais, né? Nas notícias ali, nos jornais locais e tal. Foi notícia também aí no site da NASCAR. Né? Que esse resultado, esse 11ª posição dele aí, realmente o pessoal gostou demais do desempenho dele. Que, sim, ficaram com bons olhos para o Bubba Wallace Jr., né? O famoso, ou conhecido, né? Como Darren Wallace Jr. Ele é o Darren Wallace Jr., o nome dele é Bubba Wallace, tá? Então, foi muito positivo esse essa 11ª posição para o Darren Wallace Jr. aí. Espero que em New Hampshire ele faça bom resultado. E se ele conseguir, tá? Se ele conseguir um top 10 aí, eu tenho certeza, pessoal, que esse cara aí vai ter, sim, uma vaguinha, né? Nos próximos anos e outras equipes aí na Cup Series. Assim, espero, tá? Beleza, pessoal, então essa aí foi a Cup Series, tá? Vitória do Martin Truex Jr., mais uma grande corrida dele. O Kyle Larson, grande corrida de recuperação. O Chase Elliott também muito próximo ali, bem perto. Não andou tão perto assim da vitória como ele foi o finalzinho ali nas últimas relargadas ali. O Danny Hedy também, uma corrida boa. O Kyle Busch, sim, é forte e sólido dentro do top 10. Dentro, ainda mais dentro do top 5, o Kyle Busch durante a corrida, né? Então, uma corrida que eu gostei muito, muito, muito de ver. Eu que assisti, né, a parte final dela ao vivo, foi a hora que eu cheguei do trabalho, e depois assisti o VT dela completa, né? Realmente gostei demais da corrida. Beleza, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto para o bloco das notícias. Tem algumas fofocas boas aí por vir aí, né? E tem também aí mais aposta para New Hampshire, que está por vir também nesse próximo final de semana. Pessoal, já volto.